Na próxima meia hora, vai encontrar um tempo precioso com o projeto ANA, que oferece compaixão e esperança às mulheres em todo o mundo, em mais de 50 idiomas. Testemunhos, meditações, música, conselhos práticos e ensinamentos espirituais para o quotidiano da mulher. Está no ar, Mulheres de Esperança, o programa para mulheres que teimam em ter fé na vida. Este é o seu programa Mulheres de Esperança e hoje vamos abordar um tema difícil, mas muito importante, que afeta muitas pessoas neste mundo e sobre o qual cada um de nós é, de certo modo, responsável. Olá, ouvintes. É isso mesmo, estamos a falar concretamente sobre abuso e o que acontece quando as pessoas conseguem sobreviver a esse abuso. Todos nós nos deveríamos sentir responsáveis pelo que acontece aos outros seres humanos que não tiveram a mesma facilidade de vida como nós, ou foram levados, empurrados e alguns deles estropiados dos seus direitos porque alguém se julgou mais poderoso para exigir deles o que não devia. O vento sem tempo, silêncio onde não encontro mais palavras que eu possa dizer. Espero e fico assim, sozinha aqui. O meu coração fala tudo no silêncio. Não posso esconder nada de ti. Os meus medos já perdi, não quero mais voltar àquilo que vivi, só quero estar perto de ti. Não te afastes mais de mim e não me deixes partir. Quero estar sem ti e tenho tanto para viver. Preciso tanto, tanto de ti, não quero mais chorar, quero teu amor. encontro calor. Enquanto eu lamento, olá, amigo do programa Mulheres de Esperança, é bom estar consigo nestes 30 minutos e esperamos de coração que fique aqui connosco, embora, como dissemos no princípio, o assunto seja de algum modo um pouco difícil. Eu vou pedir à Sara que defina o que é abuso. Pode, Sara? Claro, Sónia. Então aí vai. Abuso acontece quando alguém que tem mais poder que o outro usa esse poder para seu próprio prazer ou fim. Fazem das mais variadas formas, mas sempre com o fim de ferir a pessoa mais fraca. Abuso pode ser expresso em palavras cruéis, pancada, deixar alguém passar fome, forçar essa pessoa mais fraca a ter um contacto sexual que ela não deseja e, por fim, ter o exagerado poder de escravizar pessoas, mantendo-as em lugares e atividades ilícitas e contra a sua vontade, de maneira que essas pessoas nem podem fugir, pois a sua vida e de seus familiares podem estar mesmo em grave perigo. Portanto, cada vez que alguém usa o seu poder ou força para humilhar, explorar ou ferir outra pessoa, esse indivíduo é um abusador. Isso é totalmente errado e inaceitável, tanto aos olhos de Deus como da própria sociedade. Esse abuso infligido não apenas fere e humilha, mas a longo prazo despe a pessoa da sua dignidade e do seu valor, pois não consegue libertar-se por si só. Sara, estás a pensar ou a sugerir que tipo de abusador? Olha, Sónia, na realidade refiro-me a todos. Desde um patrão que obriga um empregado a executar tarefas contra os princípios e valores desse empregado, até ao pai que chama nomes aos filhos e os fere com pancada, até à mulher maltratada pelo marido que não tem para onde ir nem como viver e se submete aos seus maus tratos, até aos industriais do sexo e da escravidão de pessoas, na maioria dos casos e pensando nestas vítimas, quase nunca têm quem as defenda. Sofrem durante um tempo infinito essa dor, o que os leva a carregar esse trauma muitas vezes por toda a vida. Por isso é tão importante que os nossos ouvintes entendam realmente o que é o abuso e o que ele causa na vida das suas vítimas. E mais um pormenor importante. Muitas vezes temos a tendência de olhar para essas vítimas como se fossem eles os culpados do que lhes acontece, quando afinal eles não são más pessoas, são mesmo isso, vítimas. Sara, eu já li que as crianças abusadas têm algum atraso no seu desenvolvimento mental e até no seu corpo. É verdade, por vezes, se o abuso acontece antes da criança aprender a falar, ela não sabe exprimir em palavras, nem tampouco compreender o que está a sentir. Mas essa informação fica armazenada no seu corpo, não em palavras, pode até nunca vir a lembrar-se do abuso, mas são profundamente afetadas. Vamos dar um exemplo de uma menina que aprende que o mundo não é um lugar seguro, que os adultos não são confiáveis. Torna-se uma pessoa ansiosa, irada, está sempre alerta e a querer descobrir o perigo. Pode até ser inteligente, mas a aprendizagem escolar torna-se um problema. Tem muita dificuldade em confiar em alguém e sente que, sem saber porquê, o abuso é culpa sua e assim cresce odiando-se e aos outros também. Ao mesmo tempo, dentro dela há uma enorme carência de afeto e de amor. Que triste, afinal, se uma criança está sempre preocupada em sentir-se segura, isso distrai-a de aprender e se não pode confiar, é difícil aproximar-se de pessoas ou fazer amigos ou arriscar a fazer coisas novas. É verdade, Sónia. Isso leva-a muitas vezes a não gostar do seu corpo e a punir-se e ferir-se a si mesma. Outras não comem, chegam a ficar doentes, outras ainda comem demasiado até ficar obesas, de maneira que ninguém repare nelas e não as ache atrativas. Às vezes é só na idade adulta que começam a fazer estas coisas e muitas vezes crianças que foram abusadas sexualmente acham que o sexo é o único caminho para chamar a atenção e por isso procuram cedo demais, arriscando-se imenso. Os adultos que passaram pelo abuso parecem transmitir mensagens misturadas. Querem amor, mas sentem que não merecem. Tornam-se amigos muito confusos, mas temos que lembrar-nos que estão a fazer o que sabem para sobreviver e que a vida é muito dura para eles. Realmente tenho respeito por essas pessoas amigas que passaram pelo abuso e sinto uma grande compaixão por elas. Como é que uma criança pode aceitar a dura realidade que os adultos que deviam cuidar, proteger, a tratam como um objeto, usando-a para seu proveito próprio e necessidades pessoais? Mesmo que seja abusada como um adulto, deve ser muito mais difícil sentir-se seguro e confiar outra vez nas pessoas. Como é que alguém pode lidar com o abuso? Essa é uma grande questão, Sónia. Algumas vítimas do abuso lidam com ele afastando-se, isolando-se de outros, tendo um controle cerrado sobre as partes da sua vida que podem controlar. Lidam fechando, trancando esses sentimentos e lembranças ou negando-os. Funciona? Nem por isso. Pois muitas vezes o abuso volta como uma lembrança vívida ou com rasgos de memória como se estivesse a acontecer outra vez. Pode aparecer até em dores e doenças. Os maus sentimentos podem voltar quando a pessoa cresce e se casa e tem que enfrentar atos e sensações ligadas ao sexo. Algumas pessoas aprendem a desligar os sentimentos e as lembranças. Como adultos, ao enfrentar situações que os lembram o abuso, podem perder o sentido da realidade durante momentos. O seu corpo pode ficar dormente e sentir-se como se não estivessem ali. É como se ausentassem dentro de si. Dê graças com seu coração, dê graças ao eterno Pai, dê graças porque nos deu o seu Filho Jesus. Dê graças com seu coração, dê graças ao eterno Pai, dê graças porque nos deu o seu Filho Jesus. E agora, na fraqueza, somos fortes, na pobreza, somos ricos, por tudo que o Senhor Jesus. Somos Aqui no seu programa Mulheres de Esperança temos estado a falar sobre o efeito que o abuso tem nas pessoas que o sentiram. Sara, isto ajuda imenso a pensar e a entender que por vezes certas pessoas agem de maneira estranha e por isso pergunto, como é que podemos ajudar? Sónia, antes de mais nada, se alguém falar contigo sobre abuso, é porque confia em ti. Pois isso é algo muito difícil de ser partilhado. Por isso é importante que estejas pronta para responder. Se falarem disso pela primeira vez, vão ter medo de ser julgadas ou rejeitadas. Se os ouvires com atenção e entenderes bem o que sentem e fores séria na tua abordagem, isso vai encorajar. Mostra que acreditas neles. E se não tivermos a certeza que estão a contar-nos a verdade? As pessoas podem inventar e acusar falsamente. Essa pergunta é difícil, mas é importante. Mas na realidade não somos nós que temos de descobrir se é ou não é verdade. Sempre podemos dar apoio e dizer que o abuso é algo errado. Pergunta à pessoa como podes ajudar. Não andes a contar a situação a outras pessoas. Se essa vítima concluir que precisa falar com a polícia ou com as autoridades, dá-lhe apoio. São as autoridades que podem investigar o que aconteceu. Cuidado com os conselhos que vais dar. Não o faças se não te sentires ou estiveres qualificada. Para um sobrevivente do abuso, será melhor ser ouvido por um técnico, um psicólogo, um conselheiro. Mas é muito importante para essas pessoas terem amigos que ficam com eles. Podem até precisar que os ajudes a sair de uma situação onde ainda estão a sofrer esse abuso. Nem consigo imaginar o que sentiria se uma amiga me contasse que estava a ser vítima de abuso. Nem sei como iria reagir. Acho que devemos focar-nos na nossa amiga e não no que sentimos. É verdade? Muito bem colocado, Sónia. Temos que tentar ter as nossas emoções sob controle para podermos apoiar essa amiga ou amigo. Lembra-te que esse segredo horrível teve-os cativos e impediu-os de viver livremente. E quando eles conseguem colocar isso em palavras, é um passo já muito importante, pois de algum modo quebra já essa amarra que tinham na sua vida. Ajuda-os a ver-se como adultos e não como crianças desesperadas e vítimas de abuso. É já um grande passo confiar em alguém sobre um segredo tão terrível. Mas claro, é só o primeiro passo. Uma pessoa abusada pode levar muito tempo a compreender o que lhe aconteceu antes de ser capaz de andar em frente. Tens toda a razão, Sónia. E como amiga, tens que ser paciente, estar preparada para ajudar durante muito tempo. Essas pessoas têm momentos em que parecem rejeitar toda a gente. Tens que enfrentá-las com essa questão, sem deixar de aceitá-las, sem rejeitá-las. É como se estivessem a testar-nos para verem se realmente nos preocupamos. É difícil ser amiga assim. Por isso também vais precisar que outros te apoiem a ti. Oh Sara, e o que dizes daquelas pessoas que foram abusadas e que nunca disseram nada, nem querem falar sobre o assunto? Se souberes de alguém nessa categoria, o melhor é não te sentires mal ou envergonhada porque não podes ajudar. Mas se essa pessoa causa problemas, precisas pedir ajuda a alguém. Alguém em quem confies e que parece ter a força suficiente para lidar com isso. Alguém que te ama e quer ajudar. Podes perguntar a esse amigo se podes partilhar com ele um segredo, algo que te preocupa, e conta. Mas se puderes falar com um profissional, seria muito melhor. Mas sabe, ouvinte, afinal, há alguém que já sabe o que aconteceu, alguém que odeia o abuso e que a ama. Deus conhece e cuida, e a Ele podemos contar tudo. Será bom colocar isso em palavras e dizê-las a Deus. Nele pode confiar, pois Ele ama-a mesmo. Ele será justo e reto na maneira como vai lidar com aqueles que a abusaram. O abuso pode ser como uma escravidão que prende por dentro, que não a deixa ser livre. Deus pode livrar dessa escravidão, pode dar-lhe liberdade para ser a pessoa que Ele deseja. Eu já vos tenho contado várias histórias da Bíblia onde entra o apóstolo Paulo. Ele foi um dos primeiros crentes. Podemos chamá-lo de missionário, porque essa era a sua missão, viajar por todo o lado e contar às pessoas que Deus enviou Jesus para salvá-las dos seus pecados. Uma certa vez, ele chegou à cidade de Filipos, no norte da Grécia. Viajava com os seus amigos e quando se dirigiam ao lugar da oração, encontraram uma jovem escrava. Ela estava possuída por um demónio que controlava o que dizia e a fazia adivinhar eventos futuros. E os donos desta menina ganhavam muito dinheiro com isto. Quando Paulo e os amigos chegaram, ela começou a andar atrás deles e a gritar: "Estes homens são servos do Deus Altíssimo. Estão aqui para mostrar-vos o caminho para serem salvos." E fez isto durante vários dias. Por fim, Paulo já estava tão incomodado que se voltou e falou ao espírito que controlava a jovem: "No nome de Jesus Cristo, ordeno-te que saias dela." E nesse momento a moça ficou bem. O ouvinte poderá perguntar, então, acha que há espíritos que controlam as pessoas? Bem, a Bíblia conta vários episódios que falam disto. E o próprio Jesus repreendeu alguns por controlarem e fazerem mal às pessoas. Nestes casos, é como se as pessoas não tivessem controle sobre as suas decisões. No caso desta jovem, prever o futuro era parte da cultura e religião grega do seu tempo. Esta moça era uma escrava dos seus senhores que lucravam com esta situação, mas era também escrava deste espírito mau. Não admira que Paulo ficasse incomodado. O interessante é que o espírito mau sabia que Paulo e os seus companheiros eram livres, não eram escravos, e sabia que eles eram servos de Jesus Cristo. Por isso teve que obedecer-lhes quando foi ordenado que saíssem da jovem. O poder de Jesus Cristo é maior do que qualquer outra força no mundo. Isso é algo de muito importante a não esquecer. E Jesus libertou esta jovem da sua escravidão, do espírito que a possuía e dos seus donos que concluíram que ela já não lhes servia para mais nada. Ficaram zangados, agarraram em Paulo e no seu amigo Silas, levaram-nos diante das autoridades romanas e apresentaram uma queixa de que eles estavam a tentar mudar a cultura e os costumes das pessoas da cidade. Os magistrados ordenaram que Paulo e Silas fossem castigados e postos na prisão. Nessa noite, os dois amigos, presos na masmorra mais profunda da prisão, em vez de se lamentarem da sua sorte, começaram a cantar e a louvar a Deus enquanto os outros prisioneiros ouviam espantados. Perto da meia-noite, houve um tremor de terra que abalou violentamente a prisão. As correntes que os prendiam caíram das paredes e as portas ficaram completamente abertas. O carcereiro pensou que os presos iam todos fugir e, em grande aflição, tentou matar-se. Mas foi nessa altura que Paulo gritou: "Calma, estamos todos aqui." Cantar, pois tu me alegraste. Queria que o ouvinte entendesse a diferença entre alguém escravizado e uma pessoa livre em Cristo. Veja, aquela moça todos os dias corria pelas ruas atrás de Paulo, dizendo sempre o mesmo, pois não tinha controle sobre a sua mente, sobre a sua alma. Por outro lado, Paulo e o seu amigo, postos na prisão mais fétida e mais profunda, cantavam e alegravam a sua alma na certeza da sua esperança e de saberem que mesmo numa prisão podemos ser livres. O resultado desta história é que o carcereiro se converteu naquela noite, ele e toda a sua casa. Levou os dois servos de Deus para a sua casa, lavou-lhes os vergões feitos pelas chicotadas e deu-lhes de comer. Um final feliz. Em Deus todos os finais são felizes. O seu, querido ouvinte, pode ser também. É só confiar nele. E chegamos ao fim de uma história de libertação. Neste século de ciência avançada e de cultura, infelizmente ainda há muita escravidão. Ainda encontramos todos os dias pessoas que estão sob o domínio de abusadores, dos quais não podem facilmente libertar-se. Sem falar daquela escravatura humana, do tráfico para a prostituição. Neste projeto Ana, lutamos contra esta opressão e faremos tudo o que está ao nosso alcance para desmascarar qualquer tipo de violência e opressão. As nossas armas são, acima de tudo, espirituais, em oração, porque sabemos que Deus tem todo o poder e ouve as orações dos que confiam nele. Junte-se a nós nesta luta. Ouça-nos novamente na semana que vem com mais um tema do seu interesse. Ouça também os nossos contactos já a seguir e até para a semana, se Deus quiser. Mulheres de Esperança. Contacte-nos pelo 21 158 1128 ou envie um e-mail para mulheres@radiotransmundial.org. Mulheres de Esperança. O programa para mulheres que teimam em ter fé na vida. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.